Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvinte! Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse quem vos fala é Luciano Lourenço Neto e eu sou o seu apresentador. Hoje aqui na bancada eu tenho Giovanni Antonelli. Boa noite, Giovanni. Qual o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite a todo mundo da bancada aqui. Boa noite pro ouvinte. O meu destaque vai pro primeiro jogo do Palmeiras no comando do Cuca contra o Nacional no Uruguai. Já aqui no meu lado esquerdo eu tenho o Marcos Veloso. Boa noite, Marcos. E qual o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvinte. O meu destaque é pro Corinthians, que amanhã enfrenta o Cerro Porteño pela quarta rodada da Libertadores. Muito obrigado, Marcos. Já no, bem no meu lado oposto aqui, eu tenho o André Fonseca. Boa noite, André. Qual o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite, queridos amigos ouvintes da rádio. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para a viagem do São Paulo. São 13 mil quilômetros para enfrentar um time pequeno. Pequeno. Esse é meu destaque. Muito obrigado, André. Já logo do lado do Giovanni, eu tenho o Fred Nunes. Boa noite, Fred. Qual o seu destaque? Boa noite, Luciano. Boa noite aos amigos da bancada e aos ouvintes. O meu destaque vai para o Santos, que joga essa noite contra o 15 de Piracicaba no Barão de Serra Negra, podendo assumir a liderança geral. Muito obrigado, Fred. Para aproveitar esse gancho aí, pode subir o hino do Santos, Flavião, por favor. É, o Santos que pega o 15 de Piracicaba no Barão de Serra Negra hoje às 7h30 da noite. A provável escalação do Peixe vai ser Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Zeca, Thiago Maia, Renato, Serginho e Lucas Lima. E lá no ataque a gente vai ter o Gabriel e Joel. Fred, se você fosse apostar, você acha que o Santos ganha fácil esse jogo? Eu não sei se ganha fácil, mas na última rodada o 15 de Piracicaba foi goleado em casa pelo Ituano por 4-1. E o Santos vem numa crescente agora nesses últimos jogos, já está duas partidas sem tomar gol, venceu as duas contra o Corinthians e agora contra o Água Santa. E contra o Água Santa deu uma pressão muito grande no primeiro tempo, só não conseguiu marcar os gols, fez um só. E eu acho que para esse jogo, apesar de ter o desfalque do Ricardo Oliveira, o Santos vem grande favorito e a volta do Lucas Lima ainda facilita bastante. É, e só pra lembrar que o grupo do 15 de Piracicaba, ele tá muito embolado. É o grupo do São Paulo. Tem chances de... O 15 de Piracicaba pode se classificar, assim como o 15 de Piracicaba pode ser rebaixado também. É o grupo que tem menos pontos proporcionalmente. Mas, assim, a gente viu que o Rafael Longini, no outro jogo, com o Água Santa, ele conseguiu fazer um papel muito bem. Inclusive, ele que fez o gol. Mas a volta do Lucas Lima dá uma certa segurança para o Santos, né? Sim, com certeza. O Lucas Lima é o dono do meio campo, como eu já disse em outros programas. Porém, o Longini jogou muito bem contra o Água Santa, além de ter marcado gol. E o Serginho, que tem sido titular, ele constantemente é criticado pela torcida. E no jogo passado ele errou muitos passes bobos e a torcida estava começando a ficar meio irritado com ele. Então, o Longini poderia entrar de titular essa partida, mas eu acho que o Dorival, ainda para esse jogo, vem com o Serginho. E o 15 de Piracicaba teve um jogo no final de semana, começou bem, abriu o placar, só que o time não aguenta o jogo inteiro, em 30 minutos os jogadores já não conseguiam mais fazer jogada, e tomou 4 gols. Eu acho que o Santos vence sem dificuldade nenhuma, e ainda mais com o Lucas Lima voltando ao campo, porque deve ser um dos melhores jogadores jogando no Brasil hoje, sem dúvida. Na minha opinião, o campeonato agora vai esquentar, porque tem vários times na situação do 15. Está, o 15, se não me engano, está 2 pontos da zona de rebaixamento e 2 pontos da liderança do grupo. Então, essa disparidade que você vê com esse calendário tão diferenciado que é o Campeonato Paulista, caindo 6 esse ano. E outra curiosidade é que se o Santos vencer o 15 de Piracicaba, ele vai assumir a liderança geral do Campeonato Paulista. Uhum. Com um jogo a mais, né? O Corinthians não vai jogar hoje pelo Paulista, o Santos joga, porque esse jogo é um jogo, inclusive, que está sendo antecipado por conta das convocações do Santos para a seleção principal e olímpica. O Santos jogaria contra o 15 com 5 desfalques. O Ricardo Oliveira, o Lucas Lima e os três da seleção olímpica, o Zeca, o Thiago Maia e o Gabigol. E por isso essa rodada está sendo antecipada para hoje. Sim, o Santos tem a obrigação de vencer, porque os outros times, tanto Corinthians, São Paulo, Palmeiras, eles só estão pensando na Libertadores. O Santos é o único que tem a competição Campeonato Paulista como prioridade. É, e além disso, o Santos tem o Renato hoje completando 300 jogos com a camisa do Santos. Tem esse combustível extra, né? Não sei se vai mudar muita coisa na partida, mas o Renato é muito... 300 jogos com a camisa do Santos. O Renato é muito querido no elenco, um dos líderes, e a torcida também adora ele. Bom, na minha opinião, acho que o Santos ele não tá fazendo mais nada que sua obrigação também, né? Se a gente for parar pra pensar, o Santos ele não está na Libertadores. É, o próximo grande campeonato que ele vai participar vai ser a Copa do Brasil e depois o Campeonato Brasileiro. O Santos, eu acho que é super normal a gente pensar que o Santos ele vai assumir a liderança do Paulista, Santos ou Corinthians. Na minha opinião, o Santos é super favorito pra ganhar esse Paulista, como tem sido ultimamente, né? Uhum. Mas o Santos, ele, na minha opinião, o Santos ele tem utilizado desse Paulista para fazer testes e montar um bom elenco para a Copa do Brasil. Eu creio que o Dorival Júnior vai priorizar muito esse ano a Copa do Brasil. O que vocês acham? É, como você disse, o Campeonato Paulista está sendo uma pré-temporada de luxo para o Santos até, que está podendo variar bastante o time, mas na minha opinião, o Dorival tem que arriscar mesmo no Campeonato Paulista, colocar o time jovem, a base do Santos que vem revelando aí nos últimos anos grandes jogadores. E pra mim, o Santos, como o Luciano falou, é o grande favorito também do campeonato. E pra lembrar também que o ano passado o Santos chegou um momento no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil que os três paulistas, o Santos, São Paulo e o Palmeiras, disputavam duas vagas na Libertadores. E o Santos parecia ser o dos três o time mais garantido. Parecia não, era quase então, que certo então, a quase vaga certo. Na Libertadores. O Dorival vacilou ali no... Então, deixou escapar porque não soube muito bem qual queria... E aí depois começou a acreditar muito no título da Copa do Brasil e esqueceu que o Palmeiras também estava focando tudo nessa Copa e não deu. Então o Santos provavelmente vai entrar focado no campeonato desde o início para conseguir a vaga na Libertadores, porque já há muito tempo não disputa a competição. E serve de lição também o erro do Campeonato Brasileiro, também de apostar tudo na ficha do campeonato só. Porque o Santos não pode apostar agora só no Campeonato Paulista, agora ele tem que usar o Paulista... É justamente pra isso, pra ter um time competitivo na Copa do Brasil, tanto no Brasileirão. O Santos tem elenco? Como assim? Um elenco grande, assim, por exemplo, como do Corinthians, do São Paulo? Assim, o termo grande é muito relativo, né? Se a gente for para pensar em termos numéricos, o elenco do Santos não é tão grande. Mas eu acredito, assim, na minha opinião, o elenco do Santos, por mais que não seja do tamanho do elenco do Palmeiras, é um elenco qualificado. E além de ser qualificado, eu acho que o Dorival Júnior ele tá conseguindo fazer um trabalho muito bom no Santos. Isso vem desde o ano passado. A gente não pode esquecer que o Santos ele era o favorito para ganhar a Copa do Brasil. Até o primeiro jogo na Vila Belmiro, a pressão e o favoritismo tava quase exclusivamente pro Santos. Só que daí, enfim, o Palmeiras conseguiu segurar o resultado e ganhou a Copa do Brasil. Só que eu acho que a gente não pode tirar o mérito do coletivo em si do Santos. E em relação a esse erro na temporada passada do Santos de escolher focar totalmente na Copa do Brasil, eu acho que o grande erro foi não ter focado ali no Brasileiro, até porque as partidas até o final do campeonato do Santos não eram jogos que podem ser considerados difíceis, porque o Santos empatou com o Figueirense, empatou com o Joinville, perdeu pro Coritiba, que resolveu ir com o time reserva, ou seja, nesses jogos aí, se o Santos tivesse ganhado dois dessas partidas, já estaria na Libertadores já. Pode falar, Giovanni. O Santos deixou esse negócio aí na torcida deles, né? Tipo, aquela falta de um título poderoso, de ir pra Libertadores. Um título de peso, né? Eu acho que a torcida tá meia... Não, não vai deixar de apoiar o clube, claro, mas tá com aquele gostinho de derrota com o time. É, e aí entra aquela velha discussão sobre o próprio calendário que a CBF propõe para os times brasileiros, né? Talvez, se tivesse uma outra organização, o Santos não precisasse priorizar um campeonato com outro. É, e também teve aquela mudança da data das partidas finais da Copa do Brasil, né? Ficou um mês parado. Talvez se as partidas tivessem sido antes, por exemplo, o Santos tivesse perdido, poderia recuperar no Brasileiro, ainda haveria tempo. E o momento da... Quando o Santos e o Palmeiras se classificaram para a final, o Santos era muito melhor. Naquele momento o Santos estava jogando muito bem, o Palmeiras não estava jogando tão bem. Só que até chegar nas finais da Copa do Brasil, o Palmeiras conseguiu reestruturar o futebol, conseguiu encontrar um padrão de jogo, recuperar também alguns jogadores, e o Santos perdeu um pouquinho daquele gás, porque naquele momento era o melhor time do Brasil jogando. Tava jogando melhor que o Corinthians até, que era o líder do Campeonato Brasileiro, mas essa parada de um mês praticamente fez o Santos perder o gás e deu o título pro Palmeiras. Giovanni, pra você, esse jogo vai ser quanto? 1-0 pro Santos. 1-0 também. 2-1 pro Quinzão. 3-0 pro Santos. Bom, pra mim o Santos vai ganhar fácil, vai ser 4-0 pro Santos. Agora, a gente ainda já falou muito do Santos, agora vamos subir a serra, né? Flavião, pode tocar o hino do São Paulo, por favor. Salve o tricolor paulista. O São Paulo que pega o Trujillanos na Venezuela amanhã às 9h30 da noite pela Taça Libertadores. A única diferença do elenco é que o Michel Bastos não vai jogar, porque ele tá com uma contratura na coxa direita. E, além disso, o Cagliari não joga também, porque ele tá suspenso. Só pra contextualizar aqui pra bancada, o Ataíde Gil Guerreiro, ele afirmou que o Bowser, ele vai cumprir contrato até o final. E ele diz que não podemos mexer no elenco e nem vamos mexer no técnico. Agora, o elenco tem que engrenar rapidamente e vai engrenar. O Bowser... já teve um certo tempo pra engrenar. 3 meses. 3 meses. E até agora a gente não viu uma certa evolução muito grande no que diz respeito à tática e técnica. Um exemplo disso é que o São Paulo tem ganhado jogos considerados fáceis, mas em jogos mais difíceis o São Paulo não tem jogado muito bem. É lógico, o São Paulo ele empatou contra o River Plate lá na Argentina, mas mesmo assim, se a gente for parar pra pensar em pontuação, o São Paulo ainda tá muito... Mas muito complicado. Se o São Paulo perde pro Trujillanos amanhã na Venezuela, quase que acaba a campanha da Libertadores, né, Marcos? Sim, mas o problema principal do Brasil é essa pressa que eles têm com o técnico estrangeiro. O Bausa tem um currículo melhor que o do Osório. O Osório ficou pouco tempo, mas ele saiu porque ele quis. Só que o Palmeiras repetiu isso com o Gareca. O Gareca chegou, não conseguiu obter resultado, porque pegou uma tabela muito difícil e foi demitido. Ele... teria um esquema muito melhor que o do Marcelo Oliveira, e com o elenco que o Marcelo Oliveira tinha em mãos, ele ia fazer um trabalho também muito melhor, tenho certeza disso. Então o São Paulo não pode se precipitar com o Bausa, ele tem um currículo muito bom, ele sabe jogar Libertadores, e não tem que ter pressa por resultado não, tem que deixar ele fazer o trabalho dele, ele acostumar com o elenco e o elenco acostumar com ele também. Sim, porque o Bausa conseguiu dar um padrão de jogo melhor pro time do que o que vinha tendo. Aliás, o time não tinha nenhum padrão de jogo ano passado, porque passou por tantos técnicos que não teve, tipo, um técnico não teve a capacidade de parar e estabelecer um padrão pro time jogar bem. O único que tentou fazer isso foi o Osório, mas o Osório ele tinha um desempenho muito irregular. O time ganhava, o time perdia, o time ganhava, o time perdia. E tinha empate. Um ou outro. Mas agora o time tá mais regular, mas tá mais regular com vitórias e derrotas. E o padrão de defesa tá muito melhor do que aquele que era com o Osório. Porque com o Osório você tomava muitos gols. Você tomava muitos gols e você fazia muitos gols. Agora não. Você toma um ou dois, mas você também faz um ou dois. Só que o Osório não tinha Lugano, não tinha Maicon, não tinha Breno. Tem que concordar que o nível da zaga do São Paulo aumentou muito dessa época pra hoje. Sim, mas você tinha 3 volantes. Você tinha o Denilson, você tinha o Souza e você tinha o Maicon. Mas o Denilson e o Souza não ficaram no começo do campeonato, eles saíram. Sim, mas com o Osório eles ainda ficaram mais um mês. Depois eles saíram. E o Osório fez milagre com aquele time. Se não fosse pelo desempenho do Osório, o São Paulo não estaria na Libertadores agora. Ah, vou ter que discordar com você um pouco, porque assim, eu não acho que ele fez milagre, porque se a gente for parar pra pensar, o elenco do São Paulo não é ruim. O elenco do São Paulo, o grande problema que o torcedor dele, ele vinha pedindo muito pros jogadores é raça, é se entregar no jogo. Tanto que o mais criticado pela torcida é o Michel Bastos, que nas últimas partidas não tem mostrado muita virilidade no jogo. E eu vou concordar em partes com você, Marcos, que você falou que o torcedor ele precisa ter paciência com o técnico, enfim. O problema é que eu não duvido nada que nessa situação de futebol brasileiro que a gente vive, que caso o São Paulo seja eliminado na Libertadores, o Bausa não saia. Eu também. Uma coisa é, por exemplo, o dirigente chegar e falar na mídia, não, ele vai continuar até o final do ano. Isso aí é um discurso que todo mundo faria. Ele não é o louco o suficiente pra chegar e falar assim, não, se perder ele sai. Até porque cria uma pressão desnecessária. Mas na minha opinião, o Bausa, ele já deveria ter mostrado mais do que ele está mostrando atualmente. Eu concordo com você que caso ele não vença a Libertadores, que ele não vença não, que ele seja eliminado agora, ele seria demitido. Só que esse é o problema dos dirigentes brasileiros, porque eu vou lembrar aqui do Corinthians 2011, quando o Tite foi eliminado da pré-Libertadores, todo mundo, a torcida inteira pediu pra ele sair, porque o Tite não era o Tite que é hoje, ele não tinha essa história que ele tem hoje no Corinthians. Só que a diretoria foi e bancou ele, deu um tempo pra ele fazer um trabalho e deu no que deu. Então, você não pode se precipitar mesmo com uma eliminação, eu acho que deveria continuar com ele, mas eu acho bem difícil que aconteça isso. Eu acho que o São Paulo tá passando por uma fase muito delicada desde o ano passado, eu já disse isso aqui em outros programas. Porque recentemente a gente viu nessa semana aí, o Chiesa, por exemplo, que é um jogador de mediano pra baixo, e o São Paulo não consegue manter ele no elenco, que ele tá fazendo aquele... irritou a diretoria, ele não viajou com o time pra Venezuela. Enfim, o São Paulo tá muito aquém do que foi o tricampeão do brasileiro, o campeão da Libertadores de 2005. Pra mim isso aí precisa de uma reformulação geral, e isso aí demora, requer tempo, requer treinamento, e o São Paulo não tá com isso agora. O Bausa, ele foi criticado, tá sendo criticado pela imprensa, eu acho até que o São Paulo tá sendo o alvo favorito, né, porque tá vivendo em crise, e o Bausa, na minha opinião, tá fazendo um trabalho mediano também, não mostrou o que era pra ser. Quando conseguiu um resultado positivo, que seria o empate, perdeu o clássico, no mando do São Paulo. Então aí você pode colocar, vai demitir o treinador agora? Não vai. Eu gostei do que o Ataíde fez, falar que vai manter o técnico, mas eu acho que isso aí é uma crise geral do São Paulo, né? Só do técnico, só do time, só da diretoria, de todos os setores. Sim, mas a crise ela já vem faz tempo. Já desde 2012, depois do título da Sul-Americana, a crise foi instalada depois daquele título. E até agora nada. A diretoria do São Paulo precisa parar e pensar mais no clube. Por exemplo, agora tem dois jogadores que vão ser negociados. O Michel e o Chiesa. O Chiesa vai ser negociado com o Vitória. Tá praticamente certo. São dois jogadores da base do Vitória que vêm pro São Paulo e mais R$1 milhão. E o Michel Bastos iria pro Internacional. Ainda não tem os valores nem outras coisas, mas é isso. Convenhamos e venhamos que, assim, o Chiesa, ele veio pro São Paulo, não sei porquê, porque ele quase nem jogou. A passeio. E o Michel Bastos não tem mostrado futebol nenhum nos últimos jogos. Mas agora vamos pegar um pouco dos palpites. Pra mim, vai ser um jogo muito truncado na Venezuela, até porque normalmente time menor na Libertadores gosta de jogar naquela catimba, naquele jogo truncado. Na minha opinião, vai ser 1-1 na Venezuela. E pra você, Giovanni? Só pra não deixar em branco o que o André falou, o São Paulo vai fazer uma viagem equivalente a quase da distância do Brasil, de São Paulo, pra Sydney, na Austrália. E você só tá indo pra Venezuela jogar Libertadores. Então eu acho que isso pode pesar. E eu aposto num jogo 0-0. O São Paulo vai ter uma viagem desgastante e o time do São Paulo não me impressiona nem um pouco. 0-0 na Venezuela. Eu vou ser um pouco mais feliz. Eu vou dar 1-0 pro São Paulo, mas aquele gol chorado, aquele gol de pênalti, provavelmente. Eu acredito que o São Paulo vence pela pouca qualidade do Trujillanos, mas não uma vitória muito grande. E só pra terminar, o São Paulo tá na hora também de ter uma postura igual a do Levir quando ele chegou no Atlético, de começar a barrar medalhão que não quer jogar. O Michel Bas não quer jogar. Tem que chegar alguém lá e falar, não vai jogar. Ele chegou. Levir chegou no Atlético, barrou o Ronaldinho, barrou um monte de medalhão e deu, o Atlético conseguiu ganhar a Libertadores. Então, não tem que não, jogar por Copa nome. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Era o Cuca na Libertadores. Ah, é. Copa do Brasil. E não pode jogar por nome, não. Tem que jogar por vontade mesmo. E tá faltando alguém pra fazer isso no São Paulo. Bom, a gente ainda vai ter muito tempo para falar sobre esse jogo da Venezuela, do São Paulo. Agora vamos mudar de time, mas não vamos sair da Barra Funda. Pode tocar o hino do Palmeiras, por favor, Flávio. Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta... É, o Palmeiras que pega o Nacional na quinta-feira, lá em Montevidéu, às 9h45 da noite. É, o Palmeiras que agora já tem o Cuca... como técnico, vai ser a primeira partida dele, partida importantíssima, porque se perde, complica ainda mais a situação do Palmeiras na Libertadores. É, vamos ver como que o Cuca, né, ele vai montar essa equipe. A gente já viu algumas novidades que estão sendo especuladas aí, mas, na minha opinião, acho que ainda o Cuca não vai conseguir mostrar o seu trabalho nesse jogo. Vai ser mais orientação do Valentim e o que ele conseguiu observar nesses últimos jogos, né, Giovanni? É, eu concordo com sua opinião e também é difícil você fazer uma análise. É igual, a gente tava falando do Baus agora há pouco, 3 meses, já estamos criticando ele. Imagina o Cuca, se ganhar, é herói. Se perder, é o Marcelo Oliveira, igual ele. Que todo mundo fala que tem o mesmo padrão tático, não sei o quê. Mas eu acho que o Cuca... Ele tem história na Libertadores, ganhou o primeiro título com o Galo, que isso é maravilhoso. E esse jogo vai definir o rumo do Palmeiras na temporada, acho que é o jogo mais importante do ano. E a gente vai ver, a gente espera o trabalho em continuidade, tem que ver se ele vai continuar até o brasileiro. Eles falaram que vai continuar até o final do ano. Mas futebol é surpreendente, a gente pode ver coisas aí que... Deus me livre. É, e o Cuca, eu tô curioso pra ver como que vai ser essa estreia dele, porque ele já veio com proposta diferente, fazendo algumas mudanças na equipe, trazendo de volta pro time titular alguns medalhões, como o Arouca e o do Dracena, por exemplo, o Gabriel, que já tá parado há um tempão, o volante. Então eu tô curioso pra ver como que vai ser essa nova formação do Palmeiras aí, como que vai ser essa atuação dessas peças novas que vão vir pro time titular, provavelmente. Acho que o Palmeiras vai conquistar a vitória sim, porque além do Cuca ter mudado um pouquinho o padrão do Marcelo Oliveira, que era quase nenhum, os jogadores também, alguns jogadores não eram muito felizes com o Marcelo Oliveira, alguns até deram declarações falando não muito bem dele, e com a chegada de um novo treinador, todo mundo vai querer mostrar serviço. Quem é titular quer se manter, quem era reserva quer entrar no time e dar um novo padrão pro time do Palmeiras. O Cuca tem muita qualidade para fazer. Eu acredito sim na vitória do Palmeiras e no bom trabalho do Cuca ao longo do contrato. Não, e só para lembrar que alguns jogadores do elenco do Palmeiras já trabalharam com o Cuca anteriormente. O Egídio, por exemplo, o Alexandre no Galo, inclusive, no título da Libertadores. Eu acho que eu percebo uma diferença de perfil muito grande, perfil de persona mesmo, não de trabalho, do Cuca com o Marcelo Oliveira. O Cuca, ele é um cara muito explosivo, ele fala o que ele quer, ele tem todas aquelas superstições... mirabolantes, mas enfim, na minha opinião, o Cuca, ele também, ele tá sendo aquele cara que, ó, ou vai ou racha, porque se ele não der certo também, daí, se ele já perder esse jogo contra o Nacional, já complica muito a vida do Palmeiras, eles já vão começar a criticar os jogadores, vão começar a criticar mais a diretoria ainda, daí a mídia já começa a criar crise, daí a gente já viu como funcionam as coisas, né? Então, aí você vê a diferença do que é um time na crise e o que é um time sem tanta pressão assim. Não vou falar que o Palmeiras está na crise, mas o Palmeiras tem uma pressão muito grande hoje, principalmente jogando a Libertadores com um time competitivo. Você vê imagina se tivesse se a diretoria não tivesse dando certo e tivesse uma oposição forte. O Paulo Nobre vai sair no final desse ano. E o Cuca tem contrato até o final do ano, só que não é porque o Paulo Nobre vai sair que o Cuca tem que sair. Se o Cuca fizer um bom trabalho, nem que não precisa necessariamente ganhar um título da Libertadores, uma classificação para a Libertadores via Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil, eu acho que já garante o Cuca pro ano que vem. Porque não tem por que se tirar o trabalho de um cara, porque a filosofia do Palmeiras deu um tempo grande até pro Marcelo Oliveira, ficou 9 meses no trabalho, Só que o time não via evoluindo. Só que agora o Cuca ele tem grande chance de mostrar o trabalho dele, começando de um jogo difícil. É, e o Cuca também vem pra uma fogueira, né? Porque chegar em um time grande agora, eu acho que essa demissão do Marcelo Oliveira não era esperado após o título da Copa do Brasil e tal. Pensaram que o Palmeiras ia deslanchar agora com o Marcelo Oliveira, tinha encontrado o técnico certo. E aí, de repente, ele não é mais o técnico do Palmeiras. O Cuca chega no meio de uma derrota em casa na Libertadores, tendo que se recuperar. Então, vamos ver como que ele vai reagir a isso tudo, né? Pra vocês, o que aconteceu com o Marcelo Oliveira é mais ou menos o que aconteceu com o Adilson Batista quando ele saiu do Cruzeiro? Não, acho que não. O Marcelo Oliveira, ele teve um tempo muito grande de trabalho, né? Se for parar pra pensar. Ele teve mecanismo e ele teve ferramentas para mostrar um futebol melhor. Por mais que ele tenha ganhado a Copa do Brasil, o Marcelo Oliveira, ele ficou depois, na pré-temporada, ele foi lá pro Uruguai, fez jogos contra o Nacional, enfim, e não conseguiu mostrar nenhuma evolução. O Palmeiras jogou no Allianz contra o Rosário Central, jogou mal. O Palmeiras ganhou por sorte, a torcida estava empurrando muito, só que daí a gente viu que no jogo contra o Nacional o Palmeiras não conseguiu fazer, não conseguiu jogar aquele jogo sofrido, o galo doido do Palmeiras, o porco doido, não conseguiu, o Palmeiras não conseguiu. O Marcelo Oliveira, ele teve um tempo muito grande, e assim, eu sempre falo, eu sou super contra ficar trocando de técnico, só que eu acho que pro torcedor e pra diretoria, a paciência ela tem um certo limite. A partir do momento que teve várias oportunidades e o Marcelo Oliveira não conseguiu mostrar nenhuma evolução, tava na hora de ele sair. Por isso que eu acho que é um pouco diferente da questão do Adilson Batista na época do Cruzeiro. Respondendo à pergunta do André, e eu concordo com o Luciano, que o que não faltou pro Marcelo Oliveira foi tempo. Porque ele trabalhou no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Aí começou, ganhou, tudo bem. Aí você começa o Campeonato Paulista. 24 pontos disputados, o Marcelo Oliveira ganhou 12. Sendo que o aproveitamento dele em casa era horrível, horroroso para um time do tamanho do Palmeiras. Você vai comparar com Corinthians e Santos, São Paulo. Não é um aproveitamento de time grande, principalmente jogando em casa. E ele perdeu para ele mesmo, porque ele não renovou o time, não quis renovar a tática e acabou caindo. O Palmeiras sofreu ano passado com lesões de jogadores importantes que formavam o esquema tático que o Marcelo Oliveira gostava de usar. E no momento que ele perdeu essas peças, ele não soube mudar o esquema, porque ele não tinha peça para colocar para continuar naquele esquema que ele gosta. É isso que ele não soube fazer e não soube fazer até o momento da demissão dele, porque o Palmeiras ficou sem padrão nenhum depois daquelas contusões do ano passado e seguiu assim até agora, o momento que ele caiu. Eu acho que não é nem falta de peça, falta de repertório mesmo, na minha opinião. A gente sempre cobre que os técnicos eles precisam se renovar, estudarem mais, e a gente percebe que o Marcelo Oliveira ele segue uma linha muito conservadora de futebol. Isso é claro, ele tem que jogar no 4-2-3-1. Ele só mudou ultimamente a formação porque teve muita pressão da torcida e muita pressão da diretoria. Senão o Marcelo Oliveira não teria mudado. E pegando um gancho nisso que você tá falando, o técnico, quando ele é técnico de time grande, ele tem que saber lidar com as adversidades. Por exemplo, pegando um exemplo nesse negócio de mudar a formação, o Dorival Júnior, ele vinha numa formação com o Santos, com o Giovani no ataque, jogando com 3 atacantes, o Gabigol e o Ricardo Oliveira. E essa formação vinha dando certo e o Giovani tava jogando muito. Daí, de repente, ele sofreu uma lesão. O que que ele fez? Ele mudou a formação da equipe, mudou pro 4-4-2, entrando o Marquinhos Gabriel pra jogar ali no meio campo com o Lucas Lima, e deu muito certo. Talvez foi o momento no ano, na temporada do Santos, que o Santos jogou o melhor futebol. É isso que faltou, mudar o esquema tático. Amanhã que a gente vai fazer um pré-jogo mais detalhado, amanhã a gente faz os palpites, agora vamos pro outro lado do Derby Paulista, do lado alvinegro. Por favor, Flávio, pode tocar o hino do Corinthians. O Corinthians que recebe amanhã o Cerro Porteño às 9h45 em Itaquera, pela quarta rodada da Libertadores. O Maico e o Luciano eles são as prováveis reposições para o elenco do Corinthians, já que o Rodriguinho e o André estão suspensos. Bom, o Corinthians é um time que até está um pouco mais estável na Libertadores, é um resultado até que aceitável perder lá fora. Mas assim, na minha opinião, o Corinthians ele tá tendo uma consistência muito boa, tanto no Paulista quanto na Libertadores. A torcida do Corinthians ela tem feito um papel muito bom na arena de Itaquera. E o Corinthians, ele, na minha opinião, ele consegue se classificar em primeiro lugar nesse grupo da Libertadores. O Corinthians, é tudo isso aí que você falou, faz sentido, é verdade. Só que não conquistar os 3 pontos amanhã pode acabar com tudo isso. Se o Corinthians não conseguir a vitória em casa, vai chegar pressão, porque vai ficar complicada a classificação da Libertadores. Vão começar a pressionar o Tite, os jogadores vão começar a sentir obrigação de vitória, o que não tá tendo ainda, tá jogando leve. E só pra falar um pouquinho dos desfalques, o Rodriguinho suspenso não é desfalque, é reforço, porque não acerta um passe. E o Luciano é o provável titular, voltando quando ele tiver 100% depois daquela lesão longa que ele teve ano passado. Vocês estavam falando do Marcelo Oliveira, do repertório do Marcelo Oliveira. Eu acho que o Tite tá mais ou menos nisso também, porque ele tentou mudar o esquema tático e não deu certo. Inclusive, e agora ele se vê obrigado a usar o 4-1-4-1 de novo. Inclusive ele tinha tentado o 4-2-3-1 contra o Santos. Sim. E tomou de 2-0. E contra o Cerro lá também. É. Mas o Tite começou o ano passado jogando muito bem a Libertadores, com o 4-1-4-1. Chegou um momento que o Corinthians não conseguiu mais, ele conseguiu mudar esse esquema e depois ele voltou no 4-1-4-1 e levou o Corinthians ao título. Eu acho que se precisar mudar, ainda não precisa, ele consegue. Mas ele tem peças, o Corinthians conseguiu repor bem as perdas que teve, mas então o Tite não precisa mudar o esquema tático ainda, porque o Corinthians está com um padrão bom. Só que na necessidade ele consegue mudar, porque o ano passado, no momento que ele teve que mudar, ele conseguiu e o Corinthians foi bem, conseguiu recuperar o bom futebol. E eu acho que o problema do Corinthians é mesmo um pouquinho de elenco. O Tite não precisa provar muita coisa. O Tite já, quando precisou do Tite, o Tite sempre deu a resposta positiva. Mas o Corinthians no jogo de amanhã, eu acho bom entrar ligado, porque esse jogo é jogo duro pro Corinthians. O Cerro Porteño não é um time bobo, não. Tem uma dupla de ataque lá, o Dias e o Beltrán, que são muito bons jogadores. Então acho que se o Corinthians não entrar ligado, o Corinthians pode ser surpreendido em Itaquera, sim. Eu concordo com o Fred. Porque Libertadores é isso, né? Você pode estar tudo bem, tá tudo bem no seu time lá, você tá ganhando, é o melhor time do Brasil, do Campeonato Paulista. Mas o Corinthians já perdeu pro Cerro Porteño e não seria surpresa se o Cerro ganhasse, não. Porque os times da Libertadores são catimbeiros, eles gostam de fazer uma cera. E se o Corinthians não entrar ligado, pode sair daí com uma dor de cabeça a mais. Pra você, ouvinte, que acabou de sintonizar na rádio, a gente tá falando sobre o Corinthians. E só pra lembrar que, por mais que o Corinthians tenha perdido do Cerro Porteño lá no Paraguai, foi um jogo super polêmico também, teve duas expulsões controversas, teve um pênalti também, que foi polêmico. Mas o Corinthians, você falou de que falta peças. Na minha opinião, o Tite, ele tá mostrando pro futebol brasileiro que a gente não precisa ter um time com grandes nomes pra fazer um futebol bonito. Bonito no sentido de bom, não tô falando de esteticamente. No sentido de eficiente. Né? O Corinthians, ele mostrou isso. Se a gente for comparar, por exemplo, o São Paulo, ele tem algumas estrelas que só jogam quando querem. O Ganso, pra mim, é o maior exemplo disso. Ele jogou bem contra o River Plate lá na Argentina e jogou super mal contra o Palmeiras. Enfim. O São Paulo não embala, né? O São Paulo é aquele time que enfia 4-0 no domingo e na quarta-feira toma de 5. Ganha do Grêmio tipo fora de casa e perde do Goiás em casa. E por isso que eu acho que o Tite, ele consegue mexer com o psicológico do jogador. Eu acho que o técnico, além de ser um estrategista, ele tem que ser um psicólogo também. Ele tem que saber, ele tem que entender sobre o jogador. Ele tem que falar assim, olha, esse cara aí talvez eu posso convencer que ele é melhor do que ele é, entendeu? O que o Marcelo Oliveira e o Doriva não tinham era isso. Eles não tinham o elenco nas mãos. O Tite tem, os jogadores jogam por ele. Eles falam que jogam e eles jogam mesmo, porque chegar aí na imprensa e falar a gente não quer que o treinador caia enquanto ele tá lá é fácil. Só que demonstrar isso não. O jogador que tá no banco sabe por que ele tá no banco. Ele sabe que ele vai ter a chance dele. Então todos os jogadores ali, eles dão 100% realmente. E esse é um ponto positivo do Tite, que ele tem o elenco inteiro na mão. E é isso que o treinador tem que perceber quando ele entrar no time. Ele não tem que bater de frente com o jogador. Ele tem que conquistar pro jogador jogar por ele. É o que o Tite sempre fala, né? Que ele não tem titular. Ele, quem tá melhor, joga. Quem tiver rendendo melhor no treinamento vai ganhar a oportunidade. Por isso, o jogador que tá ali no banco do Corinthians, ele sempre sabe que uma hora ele vai ter a oportunidade de entrar e mostrar o futebol. E o Corinthians, mesmo com jogadores com salário atrasado, davam sangue pelo time e pelo técnico. Pra você ver o tamanha vontade que o... Tamanha... Como é? Garra. Que o time demonstra pelo Tite. Pelo seu treinador. É respeito. Não, e só acrescentando aqui, por mais que o Tite ele seja uma pessoa meio caricata, meio... Que fala, tem as suas entrevistas mirabolantes, mas o Tite, todo mundo que é do Corinthians, a gente percebe isso, todo mundo, ele é uma pessoa muito querida. Falam que ele cumprimenta desde da pessoa da limpeza até, enfim, todo mundo. O Tite é uma pessoa que ele cativa. E a gente percebe que os jogadores, eles jogam em função dele. E isso falta com os outros treinadores, principalmente dos grandes aqui de São Paulo. Eu acho que o que mais se aproxima nesse sentido seria o Dorival Júnior no Santos. A gente percebe que os jogadores, eles estão fechados com o Dorival. Mas enfim, os outros, o São Paulo e o Palmeiras... É, a gente tem percebido isso, que o técnico fala, mas o jogador faz bem o contrário. E eu concordo com o Luciano, realmente o Tite e o Dorival têm o respeito dos jogadores. E agora para falar um pouquinho do Tite, comparar a primeira passagem dele com a segunda, no Corinthians, as passagens memoráveis. Na primeira, ele não tinha passado ainda pelo ano sabático dele, o ano de estudo, e ele conquistava os resultados baseados na defesa. Era 1-0, 2-0, 2-1. E quando ele voltou, ele começou a conquistar os resultados maiores, tipo, um futebol mais vistoso, 3-0. Só que agora ele está nesse momento de novo de priorizar a marcação e tentar achar um golzinho. O Corinthians tem que recuperar entrosamento, porque o elenco é quase todo novo. E nessa transição, o Corinthians está voltando àquele futebol de 2012, de conseguir o resultado que precisa. Só que nesse final de semana foi o segundo jogo oficial no ano que o Corinthians fez mais de um gol de diferença. Foi contra o São Paulo e foi nesse final de semana. Então já pode ver um pouquinho mais de entrosamento no time, mas isso aí leva tempo. Para encerrar, o Independente de Santa Fé joga hoje contra o Cobressal no grupo do Corinthians. E caso o Independente ganhe, o Corinthians vai para a terceira posição. Aí mais um motivo para o time entrar ligado amanhã. E já fica um pouquinho mais pressionado para o jogo. E aí, Marcos, você falou sobre elenco novo. O que você acha de o Corinthians ter proposto 4,5 milhões de reais para o Criciúma para a obtenção do Luca? Eu acho que o Luca é um jogador necessário. O Corinthians, no momento de pegar o empréstimo, tinha que ter preço fixado e não fez isso. O Corinthians nunca faz. E o Luca é um jogador, ele tomou conta da posição. Ele, no momento, é o titular. O Marlon está machucado, o Rildo está machucado, o Luciano é melhor de centroavante. Então eu acho que vale o investimento, sim. Mas foi metade do que o Criciúma deseja. Não é isso que o Criciúma deseja, né? O Criciúma está pedindo mais. Quero ver se o Corinthians vai desembolsar essa grana para manter esse jogador. E eu acho que se o Criciúma não aceitar, deveria, sim, chegar até o ponto que eles... Não 9 milhões, mas eu acho que se oferecer uns 7, já consegue contratar. Na minha opinião, eu acho que 9 milhões é muito pro Luca. Por mais que esteja jogando bem, eu acho que não vale também 9 milhões. O mercado está super valorizado, né? O Ganso... Custa agora 32 milhões, pelo que eu vi outro dia, pelo que estavam falando. Alguns jogadores, quero, né? Porque se você for ver... Sim, não dá pra pagar uma quantia dessa por isso ele. Que ele tá no São Paulo, senão ele já teria saído faz tempo. Faz tempo que ele tá com vontade de sair de São Paulo. Não, você acha mesmo que a diretoria de São Paulo quer o Ganso no elenco? Com certeza não, não vi a hora de se livrar do Luiz Fabiano, agora não vi a hora de se livrar do Ganso. Eles querem recuperar... Um investimento igual o Corinthians, igual o Pato. Só que o Corinthians não vai recuperar o Pato, se vender por 10 milhões de reais, tá bom, mas não quer. Então vai ficar aí até ele sair de graça e economizar no salário. Bom, palpites. Vai ser 1-0 Corinthians lá em Itaquera. Eu penso 1-1. Penso 2-1 Corinthians, vai. 2-2. Eu tô sendo bem otimista aqui, 2-0 Corinthians. Bom, a gente já falou muito, esse papo foi até um pouco cansativo, né, gente? A gente tem que tomar uma água agora. Então, Flavião, vamos entrar no intervalo e daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Rádio Mackenzie. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Esse gancho de Libertadores, só pra lembrar, a gente ainda vai ter 4 jogos hoje. O Independiente del Valle pega o Melgar e o Santa Fé pega o Cobresal às 7h30. E o Peñarol joga contra o Atlético Nacional no Uruguai. E o San Lorenzo joga contra o Grêmio hoje às 9h45 lá na Argentina. Um jogo crucial pro Grêmio, né? Porque precisa da vitória. Precisa da vitória. A pessoa em casa. Mas assim, o San Lorenzo também não tá com aquele time campeão de... esse grupo tá bem embolado, né? O grupo da morte, né? Que foi... Falaram que esse é o grupo mais forte da Libertadores e o Grêmio tá aí na briga. Ah, mas eu acho que o Grêmio, ele consegue ganhar esse jogo. Mas até o Grêmio empatou com o San Lorenzo em casa, hein? É aí que tá. Mas assim, eu acho que o Grêmio também, ele tá conseguindo se acertar aos poucos. Na minha opinião, o elenco do Grêmio é muito bom. Eu gosto, é um elenco que me agrada. E é um time organizado, agrada. Roger. Sem medalhões também, né? Sem medalhões. O Roger, pra mim, tem feito o melhor trabalho de técnico do Brasil, na minha opinião. O Roger é um cara que não tinha muita grife. Ele saiu do Caxias? Foi do Caxias do Sul, né, que ele saiu. Enfim, ele saiu de um clube pequeno lá do Rio Grande do Sul e conseguiu dar uma consistência muito grande pro Grêmio. E não chegou cheio de peças, craques, não chegou com nada disso. Ele simplesmente, com o que foi oferecido pra ele, ele conseguiu ali encaixar um time bom e fez uma ótima campanha. O maior nome de lá é o Douglas. É, então. Se você ver... Meu, o Douglas é o maior resistência nome ao futebol moderno. Ah, mas o Douglas, na minha opinião, ele joga bem. Eu não acho o futebol do Douglas ruim. Eu também não. O Douglas ainda é um 10 clássico. É. Não, um dos poucos que sobraram. O Jeromel tá jogando muito no Grêmio também. Tem uma zaga boa, Jeromel e Fred. É? Jeromel e Fred? Então, é uma zaga bem forte do Grêmio. Não, então, então, o goleiro do Grêmio, o Groy, né? Que é o goleiro, meu melhor goleiro do Brasil. É bastante consistente. E o Grêmio tem um ataque bom. Tem o Bobô não é muita coisa, o Henrique Almeida também não, só que o Luan é bom, o... Tem uns garotos da base lá que estão jogando muito bem também, o Lincoln, o... Eu esqueci. O Galhardo. É o da ponta. É o ponta. Aqui. Enfim. É, certo. O Grêmio tá o com Pedro time Rocha? Bom. Não. Não, não é não. Na minha opinião, o Grêmio tem tarefa difícil na Argentina e por ser Libertadores, eu acredito que o San Lorenzo vença. Eu acredito que o problema do Grêmio pode ser realmente o número de jovens que estão jogando lá, porque para aguentar uma Libertadores, uma pressão no time argentino é bem complicado, ainda mais para a garotada. É, um time sem experiência vai sofrer bastante no novo gasômetro. É, mas eu acho que empatou na Arena, vai empatar lá na Argentina também e eu acho que o grupo vai continuar embolado do jeito que tá aí. Bom, agora, saindo de competição internacional da América do Sul, América Latina, né, porque tem o México, vamos para uma competição internacional que todo mundo gosta, aquele hino maravilhoso da Champions League. Pode tocar o hino, Flavião, por favor. É o Manchester City que jogou contra o Dinamo de Kiev, empatou por 0-0, e ainda tá rolando um jogo, o Atlético de Madrid contra o PSV, lá na Espanha, tá 0-0 e tá na prorrogação. Surpresa, hein? Surpresa. O PSV, que ninguém acreditava, tá conseguindo até segurar um resultado. Eu acho que o Atlético de Madrid provavelmente vai para os pênaltis, tá 111 minutos do... Provavelmente vai para os pênaltis. Eu acho que o Atlético de Madrid passa. Pelo menos é o mais óbvio. Enfim, no intervalo a gente tava vendo as estatísticas desse jogo, foram, acho que no total, quase 20 chutes do Atlético de Madrid contra 1 do PSV. Então, zebras acontecem. A famosa retranca, né? Enfiou os 11 lá atrás, segurou o 0-0, tá levando pros pênaltis, e aí como que a gente vai apostar? Aí... E aquele velho ditado, quem não faz, toma, né? É, então, ainda tem mais essa ainda. Mas o PSV tem suas chances aí, eu que não dava nada, tinha... apostava 100% de certeza no Atlético de Madrid, aí pode acontecer uma surpresa já. É, mas o Atlético vai sofrer do próprio mal dele, né? Ele é um time de Libertadores e tá acontecendo uma coisa à la Libertadores. É. Que é um time pequeno ganhado um time grande. No caso, o PSV não é tão pequeno assim, porque ele já teve Liga dos Campeões. Tem uma já história ganhou. Maravilhosa. O PSV é um dos maiores times da Holanda, mas não é do tamanho do Atlético de Madrid. Sim, mas não é do tamanho nesse do momento, atualmente. Não é nesse multinacional, momento. Né? É. Mas se a gente for pensar historicamente, o PSV é maior que o Atlético. Com certeza. Sim, mas no momento, considerando os elencos... O Ronaldo jogou lá, né? Jogou. Sim. Romário. Ronaldo jogou. Romário. É, e o Manchester City classificou, conseguiu um resultado bom fora de casa e só não teve... Não deu pra ver, mas 0-0 em casa. Já tava classificado, tranquilo. Será que o Pellegrini vai levar essa Champions League? Não vai. Não vai. Não vai. Porque não vai. Se ele sai com a Champions League, qual é a moral que o Pep Guardiola chega lá? Ele não vai. Chega, na minha opinião, se ganhar também, ele chega com moral de Pep Guardiola. O Pep Guardiola. Mesmo se o Pellegrini ganhar um título, ele vai... Essa Champions, é o Pep. Se o Pellegrini ganhar essa Champions, ele vai chegar mostrar a Champions pro Guardiola. O Guardiola vai pegar e vai mostrar mais de uma que ele tem lá. O Guardiola é o Guardiola. Não o Guardiola vai, mas não chega vai. Chega com moral... Independente. Ah, mas o Manchester City não fez mais que obrigação também, né? O Manchester City pegou um adversário fraquíssimo e não é um time de Champions League ainda. Com o Guardiola pode se tornar. E outra, se o Guardiola chegar depois do Pellegrini ter ganhado a Champions, vai ser igual no Bayern. No Bayern, quando ele chegou, o Bayern era atual campeão da Champions e ele chegou lá, impôs com status de jogar, com status de Guardiola. E não tem, o Manchester City não tem elenco pra ganhar a Champions League, se ganhasse, seria uma catástrofe. E o Pellegrini parece que tá sendo cotado no Arsenal, né? Se o Arsene Wenger cair. Ah, mas eu acho pra que não cai. Pra mim vai trocar 6 por 6. Eu acho que não cai. Também acho. Tirar o Wenger, que tá lá tanto tempo, pra contratar um treinador praticamente igual a ele... Mesmo não... nível. É. Se for pra contratar um Mourinho, alguma coisa do tipo, sim, tudo bem. Mas tirar o Wenger lá pra contratar o Manuel Pellegrini, não tem porquê. Acho besteira e também. O Wenger também, se for eliminado da Champions League agora, que provavelmente vai acontecer, é contra o Barcelona, não tem o que fazer. Vendo esse teu elenco, não tem o que fazer. Foi bom que você pegou esse gancho aí, Marcola. É, amanhã a gente vai ter Barcelona e Arsenal lá no Camp Nou. Barcelona ganhou de 2-0 lá no Emirates Stadium. Então, por se tratar de Barcelona, a gente já tem, eu acho que 95% de favoritismo pro Barça. Sim. Pode acontecer de o Arsenal conseguir um resultado maravilhoso lá no Camp Nou e ganhar. Eu acho pouco provável isso. Eu acho que nos últimos tempos, a última zebra que quase chegou a ter, tirando a do Chelsea, que eles ganharam na semifinal, foi o Arsenal no Camp Nou, que tava jogando com o Robin Van Persie ainda. Mas aquele elenco do Arsenal também, pelo amor de Deus. Era, e o Van Persie foi expulso, dois cartões amarelos e um foi duvidoso. Então, eu acho que o Arsenal tem um histórico bom contra o Barça, mas dessa vez não vai dar. No atual momento é difícil de apostar, o Barcelona, a sequência tá chegando próximo à maior sequência da história. Então, como que você vai apostar contra um time desse com um ataque MSN ali, e com 2-0 de favoritismo? O Arsenal jogou no Emirates, no Camp Nou, né? Foi o primeiro, não, o primeiro jogo foi no Emirates. Jogou muito bem o primeiro tempo. O Chamberlain perdeu uma chance crucial, tava 0-0. Só que não consegue segurar o Barcelona 90 minutos. Conseguiu 45, pressionou um pouquinho. Nenhuma equipe no mundo. Mas então, não tem quem consiga. Perder a chance que o Chamberlain perdeu naquele primeiro tempo foi praticamente a sentença de eliminação do Arsenal. E vai ser muito complicado, quase impossível de reverter. Bom, além desse jogo, a gente também tem um duelo de gigantes amanhã. Amanhã tem Juve contra Bayern de Munique, lá em Munique. O primeiro jogo foi 2-2 lá em Torino, no estádio da Juventus. Olha, se eu fosse apostar uma coisa, eu acho que a Juventus vai jogar naquele famoso catenaccio italiano, vai jogar na retranca, defesa, e vai conseguir... Olha, eu vou falar meu time mesmo, meu time é a Juventus da Itália. Eu acho que a Juventus vai conseguir passar do Bayern de Munique, eu acredito. A Juventus, ela ganhou um gás extra ali com aquele empate. Não, eu aposto na Juventus também. Eu, sinceramente, aposto na Juventus. Porque a Juventus ganhou, tava perdendo de 2-0 e conseguiu empatar. Olha a moral que ela chega pra esse jogo. Chega com gás renovado. Ah, e só pra lembrar que hoje é aniversário do Pogba também, viu? Parabéns, Pogba. E, assim, se a gente for parar pra pensar, a Juventus, ela tem a Juventus tem uma das melhores defesas do mundo. E a atual vice-campeã da Champions. Ó... Não, vamos ver. E Chiellini... atual finalista também. É, sim, na final contra o Barça. Não pode descartar o time. Ó, Chiellini, Barzagli, Bonucci. Sim. O Bonucci reserva, olha isso. O Alexandre, o brasileiro lateral, que tá jogando muito. Muito. O Lichtsteiner, que cresceu muito nas duas últimas temporadas. O meio de campo, a gente não precisa nem falar do meio de campo da Juventus, não, né? Não, é impressionante. Lembrando que o Pogba tem 22 anos só, né? Pogba, Marquinhos, pra mim, assim... 23 hoje, né? Pra mim, a Juventus perdeu hoje. O Pirlo, perdeu o Tevez, o Vidal. E pra mim, essa temporada, o time da Juventus é melhor do que da temporada passada. Mais organizado, de bala é mais jogando rápido, muita né? bola. Então, e a Juventus tem uma zaga muito consistente, tem jogadores no ataque que podem surpreender a defesa. E eu acredito que depois de buscar o 2-2, a Juventus possa surpreender o Bayern, sim, na Alemanha. Os torcedores da Juventus até chamam o Dybala de La Joia, né? Porque eles até falam, por que você pediu Tevez se você tem o Dybala? Sim. O Dybala tá jogando muito, eu ainda acho que ele vai ser um dos melhores jogadores do mundo. Tanto que o Barcelona, ele queria pegar o Dybala. E além disso, tem o Mandzukic, que... Por mais que ele seja um jogador um pra pouco mais quadradão... Pra mim é um quadradão. Bom camisa 9. Pra mim, eu gosto dele. Ele é um cara que sabe finalizar. Se a bola tá perto lá da área, ele vai conseguir finalizar. Ou ele vai cabecear. E até porque a bola parada da Juventus é um dos grandes artifícios do time italiano. Mas a gente também não pode esquecer que a Juventus vai jogar contra o Bayern de Munique no Allianz Arena. Então é um jogo muito complicado. Mas se a... Ó, eu só vou finalizar aqui. Se a Juventus conseguir segurar o primeiro tempo 0-0, a Juventus passa. Escuta o que eu tô falando. E só pra voltar um pouquinho nessa situação, na história um pouquinho da Champions, o Mourinho, quando ele foi campeão com a Inter de Milão, ele enfrentou um Barcelona nessa situação. tendo que jogar na retranca, o time do Barcelona era muito favorito e com jogadores no ataque capazes de pegar uma bola e resolver, que foi o caso do Eto'o. Então eu acredito que a Juventus tem muita chance realmente com o Dybala, com o Pogba, e pode vir surpresa. É, e o Bayern não seria uma zebra. Na Allianz Arena pro Mainz, algumas rodadas do alemão. Não que isso seja sirva de exemplo, porque jogar é muito difícil jogar na Allianz Arena contra o Bayern, mas a Juventus tem chance sim. Sim. E só para finalizar o assunto Champions, o Massimiliano Allegri, que é o técnico da Juventus, ele estava sendo especulado que ano que vem talvez o Real Madrid estava pensando em pegar ele. Caso Zidane não continue, o Massimiliano Allegri é um dos principais pleiteados para ser o treinador do Real Madrid. E é um bom nome. É um ótimo nome. Sim. Na minha opinião, o Massimiliano Allegri já era para ter sido o técnico da Itália, da seleção italiana, há muito tempo. Bom, mas a gente ainda vai falar muito sobre Champions League amanhã. Agora, vamos passar um pouco de assunto de futebol, vamos falar um pouco sobre NBA. A gente tem dois repórteres especiais em NBA aqui. Giovanni, o que você traz pra gente nessa noite? Então, o Stephen Curry, que é o atual melhor jogador do mundo no basquete, fez aniversário ontem e comemorou bem. 27 pontos, 5 rebotes, 5 assistências. Ele fez 28 anos. O Golden State Warriors alcançou sua vitória de número 60 e com apenas 6 derrotas. E eu quero perguntar pro Fred aqui, você acha que vem quebra de recorde? Porque os Warriors, na temporada passada, conseguiram 65 vitórias, não, 67 vitórias e 17 derrotas. Certamente vão passar esse ano. Com certeza, a temporada desse ano os números serão ainda mais expressivos. Eu não sei se vai quebrar o recorde da temporada de 94 e 95 do Chicago Bulls. Tem chances, até porque o Chicago Bulls teve 10 derrotas naquela temporada e o Golden State tem só 6 por enquanto. E ainda não faltam tantos jogos assim para o final da temporada, então eu acho que o Golden State tem uma grande chance de quebrar o recorde nesse ano aí, o que seria histórico, né? Até porque essa marca aí já tá há muito tempo e foi conquistada só com o melhor jogador de todos os tempos, que era o Michael Jordan. E o Curry tá gerando comparações, gerando brigas até, né? Porque todo mundo fala quem foi melhor, Michael Jordan ou Curry. Eu acho que o Curry não tá chegando, você não pode falar isso agora. Tem que esperar mais umas 3, 4 temporadas, mas ele tá no caminho. Tá no caminho, não dá pra comparar ainda. O Michael Jordan conquistou 6 títulos na NBA, tem vários, muitos recordes na NBA. E o Curry tem apenas um título, ganhou na temporada passada, esse ano tem grandes chances. Eu acho que daqui umas 2 ou 3 temporadas a gente vai poder começar a cogitar essa possibilidade de estar surgindo um novo Michael Jordan, até melhor bater os recordes que o Jordan conquistou. E o Cleveland Cavaliers perdeu para o Utah Jazz ontem de 94-85. Foi um jogo surpreendente, né? Porque o Cleveland, apesar de jogar fora de casa, era o favorito e no último quarto acabou dando vacilo. O último quarto começou com o placar igual e no último quarto o Utah deslanchou aí e conseguiu despachar o Cleveland do LeBron, do Kevin Love e do Irving. Esse é o maior defeito do Cleveland, né? Joga tantas partidas bem, aí às vezes tem esses... O Cleveland tem momentos no jogo que não dá pra entender o que acontece com a equipe. O LeBron até falou que, apesar da equipe estar liderando no leste, tá disparado na frente, não dá pra entender o que acontece com a equipe de vez em quando. Parece que eles se perdem em quadra e começam a fazer uma bobagem atrás da outra. E nessas bobagens ele acaba perdendo algumas partidas bobas. Verdade. E o Houston Rockets, que é um time sensação também, que chega aí nas finais com grande força, varreu o Memphis Grizzlies por 49 pontos. Atropelou, o jogo foi 130-81, onde todos os jogadores que entraram em quadra marcaram pontos. Mas o Houston não é um time que me impressiona muito, é um time que vai chegar nos playoffs, porque não está na zona de classificação para os playoffs no momento. Eu acho que pode ser que chegue com o Dwight Howard e com o James Harden ali jogando muita bola, mas o Houston não é um time que tem cara de campeão de conferência, ao meu ver, não chega longe, não. E lembrando que o Golden State, com a última derrota do Clippers, foi campeão da divisão do Pacífico pelo segundo ano seguido, e tem mais esse gás aí para conquistar os próximos. E o Oklahoma ontem também venceu, com o show do Russell Westbrook, mais um triplo-duplo na temporada. O Kevin Durant contribuiu com mais 20 pontos e o OKC vem bem aí também, tá em terceiro da Conferência Oeste, ali na briga com o Spurs para ver quem que vai terminar em segundo, até porque o Golden State já disparou na liderança, já tá disparado. Sim. E com certeza ninguém vai superar. Eu gosto muito do time do OKC. Eu gosto também, mas eu acho que ali na Conferência Oeste, quem bate de frente mesmo com o Golden State é o Spurs mesmo, porque o Spurs já é um time com muita tradição, que já é um time, o time titular do Spurs é rodado pra caramba em playoffs e já tem, todos já tem anel de campeão ali, o Tony Parker, o Manu Ginóbili, o Danny Green, o Tim Duncan, o LaMarcus Aldridge, que chegou essa temporada ajudando e muito, o Kawhi Leonard nem se fala, que é o craque da equipe. Então eu acho que o Spurs é um time que pode bater de frente com o Golden State em uma virtual final de conferência, e eu acho que pode chegar ali nas finais da NBA. É, mas não foi isso que a gente viu nos confrontos diretos, sim, né? Sim, nos confrontos diretos. Foram dois jogos, eu acho, entre eles. Entre o Golden State e Spurs, só um. E só um, o Golden State varreu. E contra o OKC também, acho também, que foram três vitórias, ou dois. Dois jogos e duas vitórias pro Golden State. Mas uma na prorrogação com uma cesta absurda do Curry e um segundo do final. Então, eu acho que a Tapau, você não pode falar ainda. Não pode descartar vai o ser Spurs, eu não descartaria. Mas eu menos. Acho que o título hoje tá na Costa Oeste. Já há alguns anos já que a Costa Oeste vem bem mais forte do que a Leste, tanto que no All-Star Game só dá Oeste no jogo das estrelas. E do lado, falando agora do lado Leste, eu acho que o Cleveland é franco favorito ali. O Toronto Raptors ali tá na briga também, tá em segundo. O Cleveland deve classificar em primeiro, mas eu acho que ali no confronto direto, por exemplo, se encontrar o Toronto e o Cavaliers em um jogo de playoff, eu acho que numa melhor de 7 jogos, o Cleveland leva vantagem. E você falou do Toronto Raptors. O Toronto jogou ontem contra o Chicago Bulls, perdeu 109 a 107, perdeu em casa. O Kyle Lowry fez 33 pontos, mas não foi suficiente. O destaque do Chicago Bulls veio do banco. Do Miami Heat. Bulls. Doug McDermott fez 29 pontos e ele é reserva. O Heat foi contra o Nuggets. E o Bulls mostrou que tá aí, né? Esse jogo do Bulls aí, no último lance, o Toronto teve a chance da cesta da vitória e o Jimmy Butler conseguiu um toco salvador ali e garantiu a vitória pro Chicago. Ontem teve jogo também do Miami Heat, venceu o Denver Nuggets jogando fora de casa por 124 a 119, o Miami Heat que tá na zona de classificação pros playoffs e tá jogando bem essa temporada, reencontrou o melhor basquete, porque o LeBron saiu e o time perdeu força na temporada passada, não conseguiu a classificação pros playoffs, só que nessa temporada eles vieram bem e se reencontraram e tá aí brigando por vaga ali nos playoffs e provavelmente vai estar lá. A gente vai ter mais tempo pra falar sobre NBA e com certeza nos playoffs o papo vai ficar mais quente aqui. Obrigadão, Fred. Valeu, Giovanni. O papo fluiu até com a NBA. Agora, infelizmente, a gente vai ter que finalizar esse queridíssimo programa. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Luciana. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite pra bancada aqui e até a próxima. Boa noite, Fred. Valeu, Luciano. Valeu aos amigos da bancada e a todos os ouvintes. Boa noite, André. Boa noite, Luciano. Boa noite, amigos da bancada. Boa noite, meus queridos ouvintes. Um beijo. E boa noite, Marcola. Boa noite, Luli. Boa noite, Flavião. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Até a próxima. Bom, boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. E um agradecimento especial ao nosso querido sonoplasta aqui desse programa, Flávio Rangel. Até a próxima. Rádio Mackenzie.